Thank you. 170, desce até 2 mil pés, ajuste padrão, direto Duna. Afirma. Controle, bom dia, o Xané 6258, passa 1180, informação tática. O Xané 6258, aciona a identificação, desce até 3 mil pés, ajuste padrão. Autorizado. Autorizado. Não, Cidade, Portão 9, para autorização. Vou no 805, confira se for fez DLA do plano. Comprei para o 805. Sim, eu tinha o plano do senhor para Natal, só que já venceu e eu não tenho no meu sistema nenhuma DLA. Só que eu vou confirmar quem foi, se você quer. Ok, gente. Prossiga. Foi apresentado para 0236 do voo. Só um minutinho, obrigado, Centro Recife, então só um minuto. Obrigado. Com 1805, só estou guardando a autorização do Centro Recife. Não aguardo, então, boa noite. 805 na escuta? 805. 805, autorizado para Natal. 370, Perdulo 10. Decolada 10 com curva à esquerda na saída pouca, transição Zipar. Controle 1208. Transponder 5424. 896 para pushback, acionamento gate 10. 1896 no 10 está autorizado, vai rebocar até o 08, quando lá chama táxi. Matiu, através do 08 chama táxi, 1896. Então, autorizado em 370, a peso 10, decolada 10, com a esquerda, pouca de pá, 1208, 5434. Correto, 1905, chama pushback. Chama lá. Cinco, vamos modificar o transponder para 5452. 452, boa noite. Do 1994, respeito estacionamento no 53. Autorizado, 994, chama táxi. Obrigado. Gol 1994, pronto para o táxi, do BD 145 com 2 horas e 15 até na Salvador. 1994, táxi autorizado, direita via Índia, pode estar da 0, chama pronto, altímetro agora 0 no 3. gente chama no ponto de espera pronto, 94. O Xané 6258, desce 2000 pés, está autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000 autorizado ILS, reportará, obrigado. Exuno 70, chama no externo, baixado travado. Chamará externo, baixado travado, da 3170. O 994, condições de alinhada e colagem em parado. Autorizado a alinhada e colagem no 0 sem parado, vento 070 graus, 069. Alinhada e decola sem parado, gol 994. A 3170, passando externo, baixando travado. Continua aproximação, vai na pista livre. Vai dar na pista livre, 3170. Autorizado no 0, 060 graus, 089. Autorizado, 3170. Pushback em funcionamento, gol no 606. No 606, no 08, paciente, mantém escuta. Pode coordenar com a equipe, solo. Fica aeronave da companhia inicial táxi. A retaguarda chama. E se chama táxi. Gente, o gol 1606 autorizado após a aeronave retaguarda passar e se chama táxi. Gol 994, colou 59, controle 208. 208, obrigado. Controle Salvador, muito boa noite. Muito bom dia, gol 1994. Bom dia, 994, subalo 350 na saída pública, vigilância. 350, 94. Contato 1896, 132 a bordo, por meio de 12:20, andando a Maceió. É, qual foi o B222, é isso? Ah, negativo, é 132. 132, sim, destaque autorizado, patio 1 no Índia, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro no 093. Bateu o chão, colo pronto, ponto de espera da nova hora, no 896. Solo 0300, libera direita na minha escuta, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06. Shiner 258, complete a aproximação, torre em 1-1895. 295, bom dia, obrigado, senhor, bom trabalho. Bom dia. 805 para Costa Nova. Boa noite, 05. Boa noite, 0509, aguardar para o inspecionamento. Aguardar para o inspecionamento, boa noite. Da próxima, espera, 1896. Deposição, Gono 896, tem tráfego na hora na final da 90. Ok, manda dois tráfegos, 896. Torre, bom dia, Oxanay 6258, passando externo, baixou e checou. Oxanay 6258, bom dia, autorizado o pouso 1-0, 2070 grau 089. Ok, tem o pouso 1-0, 6258. Confirma o vento, 70 com? 070 com 08. Ok, obrigado. Voo 994, suba restrito ao 310. 310, restrito, voo 994. Confirma o táxi pro 3170, senhor. A posição? 3170, posição 06. 06, 06. Para o táxi do Gol 06, temos 1-29 a bordo. 4 horas e 15 de autonomia e alterna Fortaleza. Gente, o Gono 606 observa agora a nave da TAM ingressando via Juliette. A parquear no portão 06. Você pode iniciar o táxi após o mesmo bate 1 no Índia. Ponto espera da 90 chama pronto, altímetro no 013. Sente, bate o Índia ou vou chama pronto no ponto espera da 1-0-606. Boa noite, 05-09, assim o tráfego da companhia liberar a retaguarda, autorizado push, chama táxi. Todo tráfego da companhia, autorizado, senhora, táxi, volante 05. 1896, após o tráfego na curta ali, mantém 1-0. Bateu 5 graus, passar ali, mantém 1-0, voa 896. Voa 994, Recife 125, decimal 45 e alternativa 1268. Confirmando, 255-268. 1-2-5, 45, primária, alterna 1-2-6-8. 2-5-4-5, 2-6-8, agora. Deixa eu bloquear um pouquinho aqui, só até o balizador chegar, tá? Sem problema, amigo. Tô ligando pro CIV já, pra solicitar o balizador. Obrigado. Um pouco mais aqui, você passa? Já foi solicitado o balizador 06. Obrigado. Fica tranquilo aí, amigo. Espero, sem problema. Chanel 6258, solo 05, libera a direita na minha escuta. Alfa Juliette, ingressa parte 3, remota 09. Ok, na escuta agora, vai manter. Alfa Juliette, então parte 3, remota. Obrigado. Posição 96, decolagem autorizada 1-0, 060 grau 00. Ótimo, então essa é a colagem 06, 1-6, 1-0, 1-8-9-6. Uma posição para 6-2-2, está na parte 3. Confirmar, não copiei. Agora poderia informar a posição para 6-2-5-8 lá no parte 3? Afirmativa, 09. Ok, obrigado. Bom, no caso negativo, retorna para a frequência de Salvador. 6-2-6-2-5-1-1-5, obrigado. solo, o 6258, a posição 09 é Finger, confirma? É remota dentro do pátio 3. Ok. Você vai ingressar na Juliette, contorná-la na primeira interseção à esquerda. Ah, ok, obrigado. 96, decolado 07, controle 208. 208, é a volta. É a volta. O 606 ali mantém pistão no zero. Ali eu mantém. Cruzando meu e 6 Coro 896, contato na decolagem, por 370, saída PUCA. Ótimo, saída PUCA, subindo a 370, o 906. Coro 606, decolagem autorizada na 0, vento 070 grau 089. Autorizada a decolagem com o 606. Suba restrita ao nível 310. Restrito 310, o anual de carro. Geralmente colou 09, controle 208. 208, boa. Boa, na 606, na sua escuta pouca. 606, contato na decolagem, sua 290, saída PUCA. 290, PUCA. Solo da escuta do Michael Faitia. O Mac, confira. Foi a box que chamou? Foi a box que chamou para confirmar? Ok, senhorita, bom, boa noite. Michael Faitia está parqueado aqui no pátio 3, posição 8. Solicita aí reboque para a aeronave ser levada para a posição 5, o que é? Ciente, autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio 1. Ok, chamará para ingresso, obrigado senhorita. 8196, chame em Recife, 12545, ao término 126.8. Baixão, 2545, 268, dá a volta, 8196. Por 805, tá com 99 a bordo, 2 horas e 39, que é o seu nome, alterna, Marcelo. 2h39, Marcelo, só o teu tempo de licença? 99. Copiado. Táxi autorizado via Pátio Índia, Ponte Serra, reporte para decolagem, altímetro 1013. Pátio Índia, Ponte Serra, encontrar 1013, 805. Voo 896. Voo 896, controle. Opa, ninguém responde lá, 2545, nem 2068. Alterne 1260 ou 125.1. Caso negativo, retorna para o controle. Ok, 2062, 251. Voo 606, chame Recife, em 12545, a usina ativa 1268. 2545268, boa. Boa. Bom, próxima espera, dá o zero pro plantão. Voo 05, autorizado, linha decolar, pitando zero, 70 graus com meia dúzia, nossa. A linha é decolar, voo 05. Alexandre, Azul no 7, controle agora em 120 desse momento, pois é. 208, voo 905. Controle Salvador, voo 905, bom dia. Voo 805, contato na decolagem, suba 370, saída Puca. 370, Puca, voo 905. E Alfa Índia ingressando no pátio 1. O Mike Alfa e Índia, autorizado até o portão 5. E autorizado, obrigado. Voo 805, chame Recife em 12545, alterna 1268. 545, alterna 12685, o voo 1805. Alternativa 126.8. 26.8. Falou, Mike. Bom dia, 556, desce ao 50 na proa de TAP. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520, está passando 230 para 170, informação Charlie. Chame controle 120.8, tá? 08. Controle Salvador, bom dia, TAM 3520, passa 225 para 170 para o Admari, informação China. 520, prossiga inicialmente para o nível 160, informa a sua velocidade indicada. 160, está reduzindo para 250, solicitado pelo centro. Copiado, reduz para 250, inicialmente 160 para o Admari. Inicialmente 160 para o Admari, por 2 anos. Zero, prossiga ao 060. 060, tá, 3520. 3520, curva à esquerda, por hoje, STAP. Esquerda, STAP, 3520. Trip 5556, desça para 2000 pés, o ajuste é 1013, reposto estabilizado na linha. 2000 pés, 1013, reposto estabilizado, trip 5513. 5556, desculpa. 3520, reduza 2109, 310. 2109, tá, 3520. A 3520, prossiga para 2000 pés, 1013, ajuste, reposto estabilizado na LR. 2013, reposto estabilizado na LR, 3520. Bom, 2, estava aqui, bom dia, gol no 8, no 6. Bom dia, gol no 8, no 6, desça ao 050, na proa de ETAP. localizador 35556. 556, chame torre em 11895. 1895, obrigado, até já. Torre, bom dia, 35556. Dia 35556, tráfego avistado, baixou o trem? Ainda não. Reporte checado, trem, altímetro 1013, o vento 40 graus, 62 nós, reporte checado. Reportarei. Boa noite, eu nomeei, desça para 2000 pés, 1013, ajuste, reporte estabilizado na DF. 2000 pés, caminho de 3, se mandará estabilizado, boa noite, eu nomeei. Baixou e travou, tripe 5556. Visto no zero, pouso autorizado, 50 graus, meia dúzia, nossa. 7, livre pouso, 5556. Localizador é 3520. 3520, complete aproximação, torre 11895. 2895, a torre, 3895. 3520. Salvador, boa noite, tá 3520, estabilizou. Agora, ILS completo. Bom dia, 3520, tráfego avistado, reporte marcha travado, 90, 50 graus, 612, 1013 no altímetro. Ok, aguardando está livre, 1013, 3520. Menos, solo aos 38, libera a direita, mantém sua frequência, táxi autorizado Alfa, Delta, Juliette, chama para ingressar no pátio principal. Alfa, Delta, Juliette, chama para ingressar no pátio. Pronto. 3520, checa trem de pouso, pista no zero, vento de 50 graus, 612 de 9813, pouso autorizado. Que livre pouso, 50 com 612013.